que meteram numa carrinha de gado com mais de 50, 60 homens, iam cobertos com um oleado e seguiram todo o caminho durante toda a noite até chegar aos caminhos. Não fizeram nenhuma paragem para fazer xixi nem nada. Se iam fazer xixi, faziam dentro de um saco que deitavam para fora. Quando chegaram aos Pirineus, na fronteira, tiveram que atravessar os Pirineus a pé, até irem a pé para a França. E aí começou toda uma nova vida, como podemos ver aqui nesta fotografia. O Sr. José Gaspar Ferreira, também muitas vezes nos ensaios, vinha ter comigo e dizia: "Não, André, eu escrevi uns versos sobre o meu tempo nas minas. Acha que vai haver alguma oportunidade para eu dizer estes versos no espetáculo?" Eu dizia-lhe: "Claro que sim, Sr. José. Claro que sim. Não se preocupe, vai dizer os versos todos os dias no espetáculo." Ao mesmo Pedro da Calma, como tu não há igual, tens as minas do carbono, as maiores de Portugal. Triste vida do dinheiro, que anda debaixo do chão, ganha tão pouco dinheiro, pelo justo do mundo. A marina muito louca. Histórias de amor de São Pedro da Cova. Está pronta, Dona Florinda? 3, 2, 1 e vai! Olha, a história do meu marido é bom recordar. Eu todos os dias tinha que levar as amostras do carvão ao lado do tamanho. O primeiro dia que foi, eu por acaso tinha de sair da jaula daquela pavilhão e passou por mim e deu um escandalo e um sorriso. E eu fiquei assim, toda contente. Fiquei toda contente. Para o outro dia, eu é que fui eu condenada. Procurei a mesma hora de tornar a passar por ele, para me encontrar com ele. E ao encontrar-me com ele, ele tornou-me a dar aquele pescador e aquele sorriso. E eu, que tratava de nada, por ser uma galinha banana. Que tratava de nada. Mas de facto, que daí, ele seguiu o destino dele, ele seguiu o meu. Ia para casa da minha tia, que ela tinha um tacho de doido, fazia de coer, de sal, e assim, eu ia para lá ajudá-la. Ia para lá ajudá-la, ora bem, preparava as mesas, preparava tudo. O povo começava a entrar, e começava a servir o pessoal lentamente. Ele estava lá sempre num canto e escondido, que ele era solteiro, que ia lá. Ele comia todos os dias mesmo assim. Nessa altura tinha 60 anos, eu tinha só 34. Ricardo, vamos aqui à procura de mais histórias de amor aqui em São Pedro. Está aqui este casal. Venha cá, bate-lhe os dois. Olha, estes dois bombinhos, vocês estão juntos há quanto tempo? Quanto é? Há 15 dias. Vocês estão acabadinhos de casar, não é? Estão casados? Não. Vocês são um casal, não são? Eu vi logo que vocês eram um casal, estavam a dançar tão bem. Vocês eram as pessoas que estavam a dançar mais bem neste baile. É verdade. Vocês até se conheceram num baile destes, não é? Exatamente, e vocês começaram a dançar no baile de São Joaquim, depois do Sr. José Guerra da Guerra Colonial. Ele está em Angola, não é? Angola. E viu ali a Dona Maria e pediu-a para dançar. Teve que ser. Mas não foi só uma vez que dançaram a noite toda. E foi só igual, começámos sempre. E o dia a seguir também. Também. E começaram, por esse dias, decidiram que era a altura de namorar. Namoraram em quanto tempo? 13 meses. Foi pouco tempo. Foi 3 meses. E casaram em que dia? Que dia que casaram? Vila Santiago. Santiago. A vossa vida está marcada por Santos, não é? O São João de Santiago. E o senhor, entretanto, já voltou a trabalhar para a mina? Sim, já lá trabalhava. E foi a trabalhar para a mina quando cheguei. Estava aí a trabalhar como um ex-jogador, não é? Era o contador do desemprego. Claro. Era o trabalho que havia, não é? Era o trabalho que havia. Mas o senhor, passado algum tempo, conseguiu um trabalho aqui para o Porto, não foi? Sim, uma pessoa para mim e acabei de dar um trabalho e eu. Foi logo, não hesitei. Até que pôr no garçom para ter aquele lugar, não é? Peraí, para lá, não, por causa de mim. Não quis saber daquilo. Mas fiz mal, porque o garçom fazia-nos falta. Não tínhamos eletricidade. Era para o garçom que nos enviava. Aí era o garçom que nos dava luz. O caso do garçom. E depois, mais tarde, até já o senhor estava no Porto, houve um irmão seu que faleceu lá no fundo da mina, não foi? Também, o outro baixo da família. Mas a Dona Maria não, ficou lá, deu fim até o último dia. E depois começaram, portanto, a ter filhos. Quantos filhos é que têm? 4. E estão juntos há quantos anos? Há 58. 58 anos. É uma vida. Fantástico, é mesmo uma vida. Muito obrigado. Muito linda. Olha, eu vim da Florida. Como é que se chama aquele médico lá de São Pedro da Fogo, o médico de todo? Doutor Porfírio. Exato, toda a gente fala deste médico, doutor Porfírio. E quase toda a gente tem uma história para falar do doutor Porfírio. Infelizmente. E a senhora também tem uma? Ora bem, três, mas tenho. Tem, então não se importa de nos contar aqui esta história ao microfone. Diga, força, esteja à vontade. Olha, eu andava de bebê ao filho, faltavam 8 dias para terminar o tempo. Comecei a entrar em urgências, vim embora, fui ao doutor Porfírio e disse: ó senhor doutor, eu vou perder o meu filho. E disse: não vais nada, moça, o que é que se passa? Só senhor doutor, é isto assim assim. Disse: não vais nada, moça, não vais perder o teu filho nada. Vais para casa e vais meter na cama e vais descansar. Ora bem, o produto que ele mandou, eu vim para casa. Deitei-me na cama, mas passei o resto do tempo terrível e de noite uma noite ordinária. Ao outro dia, deu-me uma dor muito forte e uma hemorragia e eu tive o meu filho. Ora, o meu filho ao nascer já estava morto. E é que eu fiz? Ajeitei o lençol branco, enviei o meu filho no lençol, chamei a ambulância, fui para a maternidade. O meu marido acompanhou-me. Ao chegar à maternidade, vieram logo os médicos e enfermeiras e tudo o departamento, viram as condições que a criança estava, viram como eu estava e disseram: Dona Florinda, a senhora vai ter que ficar aqui para ser tratada em limpa, mas o seu filho, o seu marido, terá que levar para casa, porque ele já nasceu muito em casa, não foi aqui, e nós não queremos responsabilidades. E eu respondi-lhe: ó senhor doutor, como é que o meu homem vai levar o filho nos braços, nestas condições, se ele não tem meio de transporte? Dona Florinda, tenha calma, não se enerve. Nós vamos ajeitar o meio de transporte para ele ir embora. Assim foi, para eles ajeitarem o filho, sei que meu marido veio-me embora com o filho nos braços. Chegou a casa, chamou o armador veio, viu o que é que estava a passar, viu os documentos todos, caçou a criança aliada no lençol, ajeitou uma caixa de papelão, e meteu o meu filho dentro. Hoje, o meu filho está internado na Campo do Meu. Obrigado por essa partilha. Está bem? Vamos ver, está bem? Tudo bem? Sim, sim. Então, olha, sente-se aqui. Será que podemos então fazer agora a cena do Dr. Porfírio? Podemos fazer? Vamos então fazer a cena do Dr. Porfírio. 3, 2, 1 e vai. Oh, moço, estás doente? Com essa cara, rapaz. Olha, vai para casa. Vai para os caldapés vendados. De mostrar a galinhaça e vai trabalhar, rapaz, que fez boa cara. Oh, moça, também estás toda boa para estar doente. Olha, vais para o nós estamos dois irmãos. Procura um peitinho nas costas e vai trabalhar. O meu irmão mais novo estava doente. A minha mãe pegou no meu irmão. E levou ao doutor Porfírio. Levou ao doutor Porfírio, que ele estava muito doente. E disse ao doutor Porfírio: Senhor doutor, veja lá, o meu filho está doente, veja lá se escuta, veja lá que ele está muito mal. Veja lá que pode fazer por ele. Ele não passou o cartão, virou as costas e foi morto. A minha mãe chegou a casa e disse-nos a nós: olha, levaram ao doutor Porfírio e ele virou as costas e não passou o cartão ao seu nome, não escutou nem nada. A minha mãe com a cara e disse a nós todos, olha, foi isto assim, o doutor Porfírio, não sei o que. Quer dizer, o meu irmão foram lutados, nós vamos lá, vamos fazer barulho. Mas aquilo não adiantava nada, aquele tempo de paz, e o meu fazia tudo e gato sapato. O que é que surgiu? No outro dia, a minha mãe, na questão dele, um bolo outra vez. Disse, olha, doutor, veja lá, trata o meu filho, porque ele vai dar esta penhora. Ele anda muito doente, ele cada vez está pior. Veja lá, vai por ele. Ele foi de nós para a minha mãe e disse assim: ó, oh, Carolina, se esse morrer, tu ainda ficas com muito. No outro dia, o meu irmão estava morto. Vai dar o chão, é brilhado. Vamos estar amanhã vai trabalhar na paz, tem boa cara. Em São Pedro da Cova, a mortalidade infantil era estupidamente elevada. Os acidentes e até a própria morte eram uma realidade do trabalho nas profundezas das galerias de carvão. Há vários relatos, antigos operários, que referem que encontravam por vezes algumas estratégias para conseguir descansar um pouco. O senhor José Gaspar Ferreira, o homem da gravata, contava-nos que um dia, tão cansado que estava, devido a longas jornadas de trabalho, pegou no seu gasóleo e com o gancho, cortou-se propositadamente, porque essa é a única forma do Dr. Porfírio lhe dar uns dias de descanso. É por isso que, na memória do Dr. de Santa Cruz da Cova, o médico não era bem aquele que cuidava dos doentes, era exclusivamente um representante dos interesses da Companhia das Minas de Carvão. Vai estar de escola, tem que estar de e vai trabalhar para ele, fez boa cara, nova, a trabalhar. Das histórias que mais me impressionavam eram as histórias relacionadas com a silicose, esta doença do pó de carvão. O pó entrava pelas vias respiratórias e começava lentamente a minar os pulmões, acabando por os destruir, chegando a um ponto em que eles simplesmente deixavam de funcionar. Dona Florinda, o seu marido ele faleceu com que percentagem de pó de carvão? O meu marido, quando faleceu, tinha os 100% de pó das minas. E, Guilherminho, o teu... Meu tio foi dado com 33% de pó nos pulmões. Patrícia? Meu avô morreu com 56 anos por causa da tuberculose. Muitas vezes nem morriam de silicose, morriam de uma outra doença respiratória, tal era já o estado frágil em que estavam os pulmões. Daniel? Eu lembro-me de diversas vezes que o meu pai veio à casa do meu avô, ele estava abafado. Eu lembro-me que isso era pelo facto de ter trabalhado mais de 40 anos nas minas de carvão. Lembro-me também da entrevista que fizemos à Dona Florinda, dela me ter contado a história de uma vez foram a um médico para tentar ter uma nova avaliação dos pulmões, da silicose, como é que estava o estado da silicose. E de que o médico colocou uma radiografia do marido da Dona Florinda numa caixa de luz como esta e perguntou-lhe ao Sr. Manuel, então que percentagem de pó aquilo era. E ele disse: olha, senhor doutor, deram 60%. 60% mas o salário, olhar bem para a cor dos seus pulmões, eles estão completamente pretos. Eles estão completamente pretos, eles estão da cor das minhas calças. Eu vou-lhe dar 100%, porque não lhe posso dar mais. Vou-lhe dar 100%, porque não lhe posso dar mais. Thank you. nos anos 60, o carvão começou a ser lentamente substituído pelo petróleo. A Companhia das Minas significou ter menos clientes, menos produção de carvão e, obviamente, menos trabalhadores. O trabalho começou a rarear cada vez mais, até que chegou o dia em que a Companhia das Minas decidiu encerrar definitivamente. Vamos então gravar o último dia de trabalho da Companhia das Minas. 3, 2, 1 e vai! Então, Dona Maria, ficou lá até o último dia. O último dia, até o dia 24 de março de 1970. No dia 25, encerrou. Exato. E como é que essa notícia foi sendo comunicada? A notícia correu no ar, não houve desprendimento por papel. Houve um ato e depois toda a gente sabia que naquele dia que estávamos com o parceiro trabalho, não é? E como é que se sentiu? Sentimos tristes, porque que, apesar de ser um trabalho duro e sujo, era onde ganhávamos o pão. Não tínhamos outra coisa, era ali que trabalhávamos, ganhávamos o pão. E trabalhou lá quantos anos? Eu trabalhei 12. De que idade a que idade? Dos 16 aos 28. E depois, como é que seguiu a sua vida? E depois, quer dizer, eu não arranjei um emprego. Como já tinha, quer dizer, toda a gente arranjou um emprego. Mas eu, como já tinha 3 filhos, para eu ir trabalhar e ter de pagar a Miami para me criar 3 filhos, não dava resultado. Então pensámos em eu ficar a trabalhar, desligar-me em casa, como trabalhei desde os 10 aos 16 até ir para as Minas. E fiquei em casa a trabalhar filigrana e a criar meus filhos. E trabalhou então de filigrana dos 10 aos? Dos 10 aos 18. Aos 18. Desde os 10 anos que começou a trabalhar? Sim, desde os 10 anos. Fui à comunhão, fiz a terceira classe e vim trabalhar para casa. Para ajudar os meus pais. E a senhora teve direito a alguma indemnização desses anos todos trabalhando com a filigrana? A indemnização foi pequena, porque eu tinha um menino com 4 meses. E a companhia era obrigada a pagar-me até o ano. E eles chamaram ao escritório e fizeram uma conciliação comigo e deram-me 6 mil escudos e eu aceitei. Foi embora. Muito obrigado. Falamos também fizemos uma entrevista à professora Jerónima, que é a pessoa em São Pedro da Cova que tem a casa mais perto da entrada da Companhia das Minas. E ela contou-nos que nos diz a seguir ao fecho, vários trabalhadores juntavam-se ali aos portões, meio perdidos, à espera que os portões voltassem a abrir e que eles pudessem voltar aos seus postos de trabalho. Apesar daquele trabalho duro, daquela exploração daquelas pessoas, daquela terra, durante 170 anos, a sensação que ficou em São Pedro da Cova foi de um enorme vazio. As pessoas ficaram sem saber o que fazer. Depois, aos poucos, lentamente, começaram a sair. Muitas delas nunca tinham saído até de São Pedro da Cova. Começaram a vir para o Porto ou para outras zonas aqui na região e conseguiram arranjar um novo emprego. Mas para muitos, não. Nunca se conseguiram adaptar à nova situação. Mas o domínio da Companhia das Minas não terminou. Ele foi imediatamente substituído pelo domínio do trabalho, pelo domínio das rendas, das casas, dos bairros mineiros, que até ali eram gratuitas e imediatamente começaram a ser cobradas uma renda. E que os trabalhadores tiveram direito a uma indemnização, essa só chegou quase um ano depois. Lembro-me também de falar com um senhor, de fazer uma entrevista com um senhor que já tinha uma posição bastante superior na Companhia das Minas. Falar deste trabalho dos mineiros como um trabalho duro, difícil. Mas a expressão que ele utilizou naquele dia para descrever os mineiros acabou por me chocar. Ele dizia que eram a raia miúda. Foi a expressão que ele utilizou para estas pessoas. Era uma raia miúda. Eram muito diferentes, obviamente, da vida dele, que era uma vida típica da burguesia do Porto, daquela altura, a estudar em um colégio privado, e toda aquela entrevista era depois um desfile de vaidades, de nomes de famílias, era família X, cujo pai era embaixador, amigo da família Y, cujo tio era ministro, era um desfile de vaidades. E aquela arraia miúda, existia ali em São Pedro da Cova, não existia só ali, era este, o Portugal, antes do 25 de Abril. Existia também na cintura industrial do Porto, na zona industrial do Ave, na zona industrial de Lisboa, ou do Algarve, ou por todo o interior do país, onde vêm os meus pais. Eu cresci a ouvir as histórias da minha mãe dizer que a família dela dividia uma sardinha para uma família de 8. E vi o meu pai trabalhar sol a sol no Alentejo. Este era o país da arraia miúda, dos super pobres. Mas é a arraia miúda que, no dia 25 de Abril, sai imediatamente à rua e abraça esta revolução e que começa esta enorme transformação social. O 25 de Abril também passou por São Pedro da Cova. Dá-se a ocupação dos escritórios da Companhia das Minas e funda-se o CRM, Centro Revolucionário Mineiro. Começam logo com vários programas a funcionar, um programa de alfabetização, a ensinar muitos dos mineiros que não sabiam ler nem escrever. Começa também um programa de ação cultural, dinamizado pelo Teatro Círculo Independente. Passa por lá muita gente, passa por lá também, por exemplo, o Zé Mário Branco, o João Loiro, que compõem e escrevem esta canção de Mineiro a Morador, onde agora voz é esta nova luta. E o CRM começa também a tentar mediar exatamente este problema das rendas entre os antigos mineiros e a Companhia das Minas. E passam por lá muitas pessoas que vêm de fora de Portugal. Portugal está no centro do mundo, vem por cá muita gente que quer saber o que é que eles estão a fazer, o que é que se passa com esta revolução. Passa por lá também o Rui Simões, o realizador da revolução, que filma 3 curtas-metragens, sendo uma delas até premiada no Festival de Berlim. Estas pessoas que vêm de fora perguntam a estas pessoas o que é que eles querem, o que é que eles querem fazer. E eu fiz a mesma pergunta, o que é que eles queriam naquela altura com o CRM. E eles diziam, muitas vezes nem sabiam muito bem para onde é que queriam ir, mas sabiam que queriam tomar as decisões coletivamente. Era o tempo de dar voz a quem não tinha voz, era tempo de dar poder a quem nunca tinha sabido o que era poder. Muito bem, há aqui então alguém que seja familiar de revolucionário? Eu! Vamos então gravar. Filhos, netos, familiares de revolucionários, 3, 2, 1 e... Pá. Então, no teu caso, quem é que era o revolucionário? Era o meu avô. E o que é que ele fazia? Então, ele juntou os populares dos lugares de São Pedro da Cova, juntamente com algumas pessoas de Boaçal, e foram participar de uma manifestação devido às condições habitacionais, porque as casas, os barracos, neste caso, eram em madeira, não é? As casas de banho eram comuns, as fossas eram a céu aberto, e então, entretanto, juntou-se também ao CRM, deixando de pagar a renda à Companhia das Minas e pagando a renda ao CRM. E teve aquela grande manifestação no Porto. Exatamente, onde ele também se juntou com o CRM. Muito bem. E no teu caso, Daniel, quem é que era o teu familiar que era revolucionário? Portanto, era um tio meu, portanto, tinha estado nas reuniões preparatórias deste movimento de ocupação, portanto, depois acabou por acontecer em 23 de maio, e que até acaba por se precipitar. Portanto, ele vai ser de uma escola que existia precisamente no passado, uma escola preparatória, a escola do Afonso V, vai proceder algumas das principais coisas da freguesia, professores, alunos, junto do grupo de arte e comunicamento, junto também várias comissões de moradores. Logo ali, na Reais, que é a antiga central, e a ocupação já com o objetivo de construir um centro de cultura popular, e depois só uma rua que existe até a Junta de Freguesia, onde também era presente essa comissão legislativa da Junta de Freguesia na altura, era preciso uma certa legitimidade deste processo de ocupação, e portanto o que ele fez foi passar uma declaração a dizer que está legitimado, podem ocupar os antigos escritórios das Minas, e foi isso que aconteceu depois de todo o tempo de grande participação. Eu acho imensa graça este movimento revolucionário que precisa de uma legitimação, precisa de um papel para utilizar. Mas estava tudo decidido. Exatamente, mas essa legitimidade também acaba por ser reforçada pelo MFA, que também passa por São Pedro da Cova. Sim, portanto, desde logo, portanto, este movimento de São Pedro da Cova procurou ter o apoio do movimento das Forças Armadas. Isso vai acontecer, já do ponto de vista formal, num grande plenário que vai ocorrer uns dias depois do antigo campo de futebol de Vila Verde, em que vão estar milhares de pessoas, em que o MFA vai estar presente, vai intervir. Aliás, o MFA, vários relatos que nos diziam que tinham um mapa de Portugal dividido, o norte amarelo e o sul a vermelho, digamos, com os episódios, digamos, daquele momento mais intensos do ponto de vista daquele período revolucionário. Mas havia uma pintinha vermelha na parte amarela, que era precisamente de Santa Maria da Cova. E, portanto, o MFA vai dar essa legitimidade, vai intervir nesse plenário que se vai realizar, plenário onde se tomaram várias decisões, e eu creio que há uma que é curiosa, que é a atribuição de um nome de uma rua da freguesia, por milhares de pessoas, onde tive operário das minas, que tinha estado preso no Forte Penis. Portanto, o José se arrisca. Portanto, isso mostrava também um bocadinho quais eram os objetivos deste movimento que aqui surgiu em São Pedro da Cova. Estava lá também já numa brigada SAL, não é, do Serviço Ambulatório de Apoio Local, a dar apoio inicialmente ao bairro da Bela Vista, mas depois também começa a apoiar. É um gabinete de arquitetura que apoia também ali o bairro do Passal e é um dos grandes interlocutores do CRM. Sim, portanto, havia já uma brigada SAL, a única fora da cidade de Porto, portanto, na chamada zona da Bela Vista, que tinha problemas habitacionais muito graves, e que se vai juntar imediatamente ao movimento de 22 de maio, portanto, ao Centro Revolucionário Mineiro, e vai ser responsável desta brigada SAL por pequenos melhoramentos que acabam por ser feitos. Por exemplo, um túnel que foi construído no bairro Mineiro, um lavador público que foi construído no lugar do Passal, que era, de facto, os lugares mais pobres da freguesia, e, portanto, vai chupar esse sobressalto de participação, de intensidade, que naqueles tempos se viveram ali, na nossa freguesia. Muito bem. Corta. Falámos com algumas pessoas do CRM, como, por exemplo, o Sr. António Correia, que foi, precisamente, um dos fundadores deste movimento. Então, dormi muito pouco a partir daí, durante pai, 5 ou 6 anos. Não sei, quase que não dormi. Depois, entretanto... Falamos também com o professor Rangel. Foi ele que, exatamente com um conjunto de alunos da Escola do Passal, que efetua a ocupação e que funda o CRM. E depois também outra vez com a professora Jerónima, que era, nesta altura ainda era uma adolescente, mas imediatamente abraça este movimento e faz parte do programa de alfabetização. O José Suzano, membro do Teatro Círculo Independente, que está por trás da ação cultural do CRM. E o Pedro Fernando. Estive só com três pessoas. Entregamos isto ao responsável das minas e em contrapartida. Isto já não tinha futuro. Isto ficava tudo aqui, toda a gente foi embora. 17 comissões de moradores, já não existia nenhum. Um fugiu de tudo, tudo fugiu. Com o 25 de novembro foi quem mais fugiu. Depois do 25 de novembro dá-se de facto a contra-revolução. O CRM começa a perder força, começa a perder apoio e acaba mesmo por fechar. Afinal de contas, Portugal tinha decidido seguir um novo rumo. Consigas imaginar. Mas, por exemplo, na tua casa, no teu quarto, na tua cama, sossegadamente a dormir. Sem te dares conta, começam a chegar ao local onde tu vives caminhões. São caminhões, uns atrás dos outros, São caminhões diários, bem carregados com uma matéria bastante escura que parece terra, mas que na verdade são resíduos tóxicos que estão a chegar da Siderurgia Nacional. E este vai e vem de caminhões, dura vários meses. E tu continuas descansadamente a dormir, não te apercebes de nada do que está a acontecer ali. Mas alguém se apercebe, a falar com um dos camionistas, e esse camionista diz: olha, não se preocupe, porque isto são resíduos, mas são inertes. Isto não representa qualquer perigo para as pessoas que vivem aqui. Mas alguém que ouve esta conversa e que não acredita bem naquilo que está a ser dito, então recolhe uma amostra daqueles resíduos, leva para a análise e descobre que são de facto resíduos tóxicos, que têm que ser removidos imediatamente. Mas este, obviamente, quando se descobre isto, não se conseguem retirar aqueles resíduos tóxicos imediatamente. Chegam ali durante 8 meses estes resíduos. E passam 1 ano, passam 2 anos, porque quem colocou ali os resíduos continua a dizer que são resíduos inertes e que também tem análises laboratoriais que dizem que eles são inertes. E o tempo então continua a passar. Passam 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6, 7, 8, 9 anos. Passam 9 anos. E rebenta uma notícia na televisão, uma reportagem, que denuncia aquele caso. E o Estado português não tem outra alternativa a não ser mandar fazer novas análises, pede ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil que avalie aquele caso. E passam 10 anos e comprova-se finalmente aquilo que todos sabiam, aqueles resíduos são tóxicos e que têm que ser removidos imediatamente. E para remover assim uma quantidade gigante de resíduos, afinal, foram 8 meses a chegar de caminhões, são muitas toneladas. Demora bastante tempo, não é? Tem que se abrir um concurso público, tem que se encontrar alguém para fazer aquele trabalho. E o tempo continua a passar. Passam 11 anos, 12 anos, 13 anos. Finalmente, começa o trabalho de remoção dos resíduos. 14 anos. Termina a primeira fase de remoção dos resíduos tóxicos. Pensava-se que terminaria por ali. Mas vai-se descobrir que, afinal, estão lá muitos mais resíduos tóxicos. Muito mais do que aquilo que eles tinham inicialmente previsto. Eles pensavam que eram só 88 mil toneladas. E, no final, serão mais do dobro. Serão 292 mil toneladas de resíduos tóxicos. Por isso tudo que tem que começar outra vez. E então passam 16 anos, 17 anos, 18 anos, 19 anos, 20 anos. E, finalmente, começa a segunda fase de remoção dos resíduos. Passam 21 anos e os resíduos são removidos na sua totalidade. E tu apercebes-te, passaram 21 anos. Olhas para trás, para este tempo todo, e vês que há pessoas que viveram a vida toda ao lado de resíduos tóxicos. Deveriam ter sido removidos imediatamente. Luna? Luna, estás aí, Luna? Tu és a pessoa mais nova aqui deste grupo, não é? Que idade é que tens? 16. Tens 16 anos. Portanto, tu viveste a tua vida toda ao lado de resíduos tóxicos. Sim. Agora este ano e meio sem resíduos é que é uma novidade para ti. Sim. O que é que tu pensas sobre isto? Sinto-me revoltada, porque para além de sabermos quais as consequências que os resíduos terão, também fica a questão de como é que uma coisa tão grande passou tão despercebida. E tu, Patrícia? Tu tinhas que idade quando os resíduos foram depositados? 11 anos, aproximadamente. 11 anos. Então já eras uma criança? Sim, eu brincava ali naquilo que pensava que era terra, não é? Nunca pensei que eram resíduos tóxicos. Aí tu brincaste mesmo ali naquele sítio? Sim. Que tipo de brincadeiras é que fazias ali? De tudo. Eu lembro-me até que uma vez eu escalei aquilo, porque depois entretanto ficou uma montanha, não é? E eu escalei porque aquilo tinha caminhos que davam para as piscinas e assim. E nunca pensei que aquilo realmente eram resíduos tóxicos. Aquilo era suposto vir para uma recuperação paisagística e ambiental. Pareceu-te que era uma recuperação desse género? Não, porque até muitos pinheiros e assim que tinham na zona começaram a morrer, começaram a existir. Mas eu nunca. Eu era uma criança, eu não sabia o que é que se estava a passar. E tu, neste momento, tens dois filhos? Tenho dois filhos. Tens algum receio, algum medo, alguma... Sim, eu tenho medo realmente que possa desenvolver alguma doença, porque eu realmente não sei que problemas eu poderei ter devido aos resíduos tóxicos. E tu, Rodrigo, tens que idade? 18. 18 acabadinhos de fazer, não é? Sim. Fizeste anos agora no dia que nós estreámos aqui o espetáculo. Sim. Tens 18 aninhos. E viveste a vida toda, esses 18 aninhos foram 17 ou 16 e meio vividos com resíduos tóxicos. Exato. É chocante, não achas? Acho. Muito. Depois de ouvirmos todas essas histórias, agora estamos quase a terminar o espetáculo, gostavas de dizer alguma coisa às pessoas que nos vieram ver? Eu fico triste e revoltado com isso, porque depois de vermos essas histórias tão bonitas, aqui neste espetáculo, ainda estava reservada mais uma luta para São Pedro da Cova. E depois de 300 mil toneladas, o que é que poderá vir a acontecer depois? Vídeo! Boa noite. A reportagem desta noite é, pode dizer-se, surpreendente, mas também assustadora. Vamos mostrar-lhe o maior aterro clandestino do país, que fica em São Pedro da Cova, Gondomar. Mais de 320 mil toneladas de resíduos tóxicos do Estado português foram ali ilegalmente despejadas. 5 meses de investigação permitiram à TVI descobrir os meandros de uma operação polémica que não se resume a um crime ambiental particularmente grave. O esquema foi montado por uma empresa pública e um consórcio privado, que entretanto desapareceu, não só penalizou os interesses do Estado, como pode indiciar fraude fiscal, lavagem de dinheiro e corrupção de políticos eleitos e gestores públicos e privados. É por isso que o caso... Daniel, quando rebenta esta notícia na televisão, tu estavas acabadinho de chegar à presidência da Junta de Freguesia de São Pedro da Cova. Sim, portanto, esta reportagem é de maio de 2010, cerca de 5 meses, portanto, depois de ter tomado posse, teria logo após ter sido eleito, começar os primeiros contactos com este jornalista que estava a fazer esta, portanto, esta reportagem da TV. A verdade é que esta reportagem veio dar uma dimensão nacional, veio mediatizar um problema que até então tinha uma dimensão local e até estava silenciado. Mas a verdade é que um mês depois desta reportagem, e há registro disso na Assembleia da República, ainda havia deputados que diziam que nós estávamos a ser alarmistas e estávamos a criar um problema que não existia de todo. Mas vamos então ao início. Que resíduos é que são estes? Porquê é que eles são perigosos e de onde é que eles vêm? Portanto, isto são resíduos provenientes da antiga fábrica da Maia da Cirurgia Nacional. Foram acumulados devido à atividade siderúrgica durante vários anos. São resíduos com altos teores de chumbo, cádmio, zinco. E a verdade é que havia estudos, já desde a década de 90, que diziam que estes resíduos que lá estavam na Maia eram resíduos muito perigosos, tinham que ser inertizados antes de serem depositados num aterro de resíduos industriais perigosos. A verdade é que, pouco tempo antes destes resíduos terem encontrado a solução Santa Cruz da Cova, foram feitas análises, portanto, ou surgiram análises que davam conta que estávamos perante resíduos inertes. Portanto, eles foram depositados em Santa Cruz da Cova, num local contigo às antigas minas de carvão, num local que não teve qualquer, digamos, preparação para receber estes resíduos, e antes, pelo contrário, toda aquela zona é uma zona muito rica em custos de água, em sóis freáticos, as próprias minas, as galerias, acabaram por ficar alagadas após o encerramento e, portanto, deixaram de ter laboração. E a verdade é que todos os estudos diziam que estes tipos ali depositados teriam um processo de lixiviação e podiam vir a contaminar os solos e os próprios cursos de água que ali passam. E agora que eles foram removidos na sua totalidade, como é que tu olhas para trás para todo este processo? Eu creio que é um sentimento contraditório, porque, por um lado, São Pedro da Cova, durante 170 anos, teve não só a exploração do carvão, a extração do carvão, mas também a exploração do homem. E tal como todas as regiões ricas deste planeta, são sempre os poderosos que vão explorar, digamos, os recursos naturais, e as populações locais nunca beneficiam desses recursos naturais. Isso também acabou por acontecer em São Pedro da Cova, a uma escala regional. E depois, para além disto, foi acrescido este problema ambiental, para o qual, aí sim, a população em nada contribuiu e do qual, naturalmente, nada beneficiou. No entanto, há também o sentimento de que valeu a pena, porque não há nenhum outro caso em Portugal em que tenha sido possível remover 300 mil toneladas de resíduos perigosos. Desse ponto de vista, digamos que é um sentimento contraditório face a tudo aquilo que aconteceu. E tu julgas que esta identidade mineira de este hábito de lutar, de resistir, foi também importante para esta nova luta para a remoção total destes resíduos? Eu creio que foi muito importante. Repara, as minas encerraram há 50 anos. Ainda hoje, quando entras num café, numa mercearia, em casa de algumas pessoas, e vais encontrar fotografias, um garçom, outra chapa da mina que era do pai, alguns elementos que nos remetem para esse passado, que é um passado do qual as pessoas têm um sentimento também de orgulho, porque foi um passado duro, mas também foi um passado de muita luta, de muita resistência. E eu creio que essa herança, também adquirida pelas novas gerações, foi também importante para esta luta que se travou e para que tenha sido possível, de facto, a remoção destas 300 mil toneladas de resíduos. Mas ninguém foi condenado. Eu diria que esse é o aspecto mais negativo. Como é que, com este clima ambiental, como é que, tendo-se provado que estávamos perante resíduos perigosos, sabendo-se que aqueles que autorizaram também sabiam que eram perigosos, a verdade é que o caso acabou por cair com uma prescrição, e não foi possível nem apurar os responsáveis do ponto de vista criminal, nem do ponto de vista político, ou políticos continuaram a ser eleitos e que tiveram responsabilidades na sua posição em São Pedro da Cova. Mas eu creio que ainda poderemos vir a fazer esse julgamento e a luta continua. Muito obrigado. Recordo-me a primeira vez que eu vi esta maquete que está aqui. Eu achei curioso a figura que escolheram para representar os anões, os mineiros. Porque são anões, fazem lembrar aquelas figuras dos anões da Branca de Neve e dos Sete Anões. Aqui estão eles. E eu, ao olhar para isto, sei logo a pensar, mas quem é que será a Rainha Má de São Pedro da Cova? Será talvez este médico de que todos falam, o Dr. Porfírio? Ou será talvez este dono da Companhia das Minas? Quem é que será a Branca de Neve? A Branca de Neve de São Pedro da Cova. E, sobretudo, onde é que vai começar aquela parte com que terminam todas estas histórias, todos estes contos de fadas, e viveram felizes para sempre? Sabero também me chama, a mina foi o seu pão, dia a dia encurralados pelo trabalho e o patrão. Memórias também são vida, herança dos meus avós, brigadeira e tombeira, história viva entre nós. Filhos de Chebrão e Ferro, em tumba de ferro ardente, só o sol os habitava, o sangue antigo mente. Cá foram negros, andava de mão em mão, fica a escolha para te rir no calvário do carvão, fica a escolha para te rir no calvário do carvão, fica a escolha para te rir no calvário do carvão, fica a escolha para te rir no calvário do carvão, fica a escolha para te rir no calvário do carvão, no calvário do carvão, no calvário do carvão. Peça a Mina, no Teatro Carlos Alberto, 4 de Fevereiro de 2023, com direção artística de André Amálio e Teresa Avlikova, e a participação da comunidade de São Pedro da Cova, em Gondomar.